rapaz? Tá fazendo o que aí, cara? Desce daí! Desce daí, meu irmão! Desça daí, seu corno, desça daí! Desça daí, seu corno, desça daí! Desça daí, chifrudo, o que que há? Você ganhou, foi ganha, não foi asas pra voar! Qual é a desse cara que tá ali no quarto andar, espendurado, tentando se jogar? Eu fiquei sabendo, foi gaiada sua amada, e a desgraçada fugiu com o carreteiro. Ela vivia na mesa do cabaré, e os seus amigos tentaram lhe avisar. Mas meu amigo, você pode sair dessa, saia dessa agonia e venha pra mesa do bar. Desça daí, seu corno, desça daí. Desça daí, seu corno, desça daí. Desça daí, chifrudo, o que que há? Você ganhou, foi ganha, não foi asas pra voar. Desça daí, seu corno, desça daí. Desça daí, chifrudo, desça daí. Desça daí, seu corno, o que que há? Você ganhou, foi ganha, não foi asas pra voar. Desça daí, rapaz, desça daí. Desça daí, seu corno, desça daí. Desça daí, gaiudo, desça daí. Desça daí, chifrudo, o que é que há? Você ganhou, foi ganha, não foi asas pra voar. Desça daí, seu corno, desça daí. Desça daí, gaiudo, desça daí. Desça daí, chifrudo, o que é que há? Você ganhou, foi ganha, não foi asas pra voar. Desça daí, rapaz. Deixa esse negócio pra lá e vem pro bar tomar uma, mas eu...